esse sim, é o CD do Estúdio Gambiarra de Vigia. Só com as principais do verão. Loja Havaí Surfwear. Temperados vidraçaria. My whole life just feel like. No, all these feelings never let me down. A thousand places everywhere I go. I feel the heart beating. And even far, this is my home. Oh, you never let me go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Back. Now it's you that I believe in. Cause all these feelings never took me down. A thousand places everywhere I go. I feel the heart beating. And even far, this is my home. Estúdio Gambiarra, sua produção perfeita. Arrepia! Arte Gráfica, criando sua mídia visual. Organização Ricardo Borges. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abril e também demorado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ser tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Segura seu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é sem bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Que a vida é sem bala, parceiro, que a vida é sem bala, parceiro, que a vida é sem bala, parceiro. Estúdio Gambiarra de Vigia, sempre inovando. Isso é a diferença. Tension with a knife. I'm tired, cause I don't sleep at night. I'm worried that we won't have time to live the love that burns inside. But I never felt better, never felt better. I swear I never. Oh,

going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Estúdio Gambiarra, dirigia. Maniac, I don't eat crack jack. Don't look back, forget about the day. Wide awake, insomniac. I don't do copycat. Feeling black, bleeding through the gray. I'm a few maniac, I don't eat crack jack. Don't look back, forget about the day. Wide awake, insomniac, I don't do copycat. Feeling black, bleeding through the gray. Mercantil Bom Preço, organização Digão e Kelly. I'm a beat maniac, I don't eat crack a jack. Don't look back, forget about the day. Qualidade e procedência para você. Jato Mil Graus, organização Jason Barros.

sozinho e cuida do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. DJ Ted Midback. O DJ que faz a diferença. O DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Partiu, vou com bonde, pra onde ele me levar? Hoje eu quero muita curtição. Sempre seguindo as melhores peças de aparelhagem. Equipe bonde da humildade. Equipe bonde da humildade me conquistou. Do quilômetro 25 do Talá. Vem curtir comigo, equipe bonde da humildade. Essa equipe me conquistou. Estúdio Gambiarra, dirigia, sempre inovando. Isso é a diferença. Você gosta de ouvir e dançar. Arte Gráfica, criando sua mídia visual. Organização Ricardo Borges. Ricardo Borges. Is this love that I'm feeling?

mostrando o seu dor. Eu vou de combo de Guedes e batendo. Olha a novinha dançando em cima do sol. Sucesso! Eu vou mandar ela me bater. Eu quero ver bumbum mexer. Eu vou mandar ela me bater. Santa Luzia! Eita, que coisa gostosa, hein? Bumbum mexer. Movimento Transa Reggae do Brasil, sucesso! Na planilha! Eu vou de combo de Jack Sinatra. Olha as novinhas dançando em cima do sol. Eu vou de combo de Jack Sinatra. Olha as novinhas dançando em cima do sol. Eu quero ver bumbum mexer. Eu vou mandar grave bater. Eu quero ver bumbum mexer. Segura embaixo aí, maestro. Segura embaixo aí. Vocês gostaram da novidade? Esse é o novo movimento que tá chegando. E ao meu comando, eu quero ver as novinhas que já estão aprendendo esse ritmo novo. Batendo o bumbum, batendo o bumbum. Vem, vem, vem, vem, vem. Eu vou mandar Gabi bater. Eu quero ver. Que delícia, tá gostoso, vai. Eu vou mandar Gabi bater. Eu quero ver bumbum mexer. Sucesso, Santa Luzia! Estúdio Gambiarra. O nosso muito obrigado a todos que apostam e confiam em nosso trabalho.